rimas e batidas, meu legado. Parte um secreto e sua saque, muito mais equipados. Orgulho do passado, 10 anos, meus planos atravessam multidões. Começam em porões, depois se enchem de razão e criam pernas. Andam pelo mundo, trazem brindes de viagens mais insólitas que o filme de 1987. Silêncio no meu set de filmagem, diretor excêntrico de obras que você deve assistir. Não basta só ouvir, tente me entender, eu faço jus ao que a cultura me ensinou. Esse é o show, meu mic brilha, feito Bruce Lee, boy. Fama de negro boy, aceite o troco. Neto de Lurdinha e seu Chiquinho, pedras no caminho, a gente usa pra acertar o inimigo. Eu brigo com quem amo, tolero quem engano. Meu dia, seu ano é pra bater de jeito. Bumbo, caixa baixo, sente o peso. Vivo, feito, arte, menos arte, terra, deixa a guerra em paz. Eleve a mente, pense, treine enquanto pode. Aumente o som, é claro, mágica das notas que decidem ser. Enigma é fazer você entender a minha ópera oblíqua, dona adjacente sobre ângulos desiguais. No bairro, na cidade, eu luto feito um samurai, na busca pelo pão de cada dia, energia pra chutar as pedras do caminho. Protejo meu telhado e não quebro do vizinho. Dia de luz, boa intenção, faça canção de coração, como Roberto Menescal fez o barquinho. Jeitinho brasileiro de fazer rima que confunde, não ilude, fala real porque é assim que deve ser. Concordo com meu amigo quando diz que o povo só vive duro parado em frente à TV. Complicado de entender minha política e políticos. Discutir sobre política é um estudo tanto crítico, sortido na maneira de pensar e escrever. Mas entendo quando diz que não me entende porque isso é o enigma. Pra bater de jeito, bumbo, caixa baixo, sente o peso. Vivo, feito, bate, Vênus, Marte, terra, deixa a guerra em paz. Eleve a mente, pense, reine enquanto pode. Aumente o som, é claro, mágica das notas que decidem ser. Pra bater de jeito, bumbo, caixa baixo, sente o peso. Vivo, feito, bate, Vênus, Marte, terra, deixa a guerra em paz. Eleve a mente, pense, reine enquanto pode. Aumente o som, é claro, mágica das notas que decidem ser. Enigma.